Esforço e sacrifício marcando minha caminhada. Só por Deus que eu tô de pé pra essa mensagem ser contada. De degrau em degrau construindo minha escada. Ninguém foi derrubado pra ela ser levantada. Muito trabalho e muita fé remando contra a maré. Caminhada difícil, mas aí tô de pé, nunca foi fácil. E eu sei que não vai ser, mas com muita fé em Deus tô ligado que eu vou vencer. Muita humilhação que eu passei na caminhada. Quantas vezes acordado chorando de madrugada. No fundo do poço você sabe quem é quem. Porque na hora do aperto é tu e Deus e mais ninguém. Geral é seu irmão quando você tá bem de vida. O problema aparece, irmandade é esquecida. Se você tem um sonho não desacredita não. Deus não coloca algo impossível dentro do seu coração. A vida não é fácil, mas não pode desistir. A dificuldade te ensina a evoluir. A vida não é fácil, erga sua cabeça. Humildade, fé em Deus, disso daí não se esqueça. A vida não é fácil, mas não pode desistir. A dificuldade te ensina a evoluir. A vida não é fácil, erga sua cabeça. Humildade, fé em Deus, disso daí não se esqueça. Você não vai conseguir, era a coisa que eu mais ouvia. Falavam sem se importar com aquilo que eu sentiria. Você não vai ser nada, isso não vai dar certo. Tu não nasceu pra isso, moleque, fique esperto. Não querem que você vença, não querem o seu bem-estar. Não querem que você cresça, só querem te afundar. Esqueci dos faladores, eu não dava mais ouvidos. Foquei no importante, em meus objetivos. E Deus me abençoou, mandou um anjo pro meu lado que me ajudou demais, o sonho foi concretizado. Sofrimento no passado, presente abençoado. A loja tá aí bombando, o canal sobe disparado. Depressão, ansiedade, passei por isso também. Tô aqui pra te falar, não desiste que cura tem. Família Junior Som, tamo junto e obrigado. Não desista de seus sonhos, eles vão ser alcançados. A vida não é fácil, mas não pode desistir. A dificuldade te ensina a evoluir. A vida não é fácil, erga sua cabeça. Humildade, fé em Deus, disso daí não se esqueça. A vida não é fácil, mas não pode desistir. A dificuldade te ensina a evoluir. A vida não é fácil, erga sua cabeça. Humildade, fé em Deus, disso daí não se esqueça.